mesmo. Ouve de uma pá de língua solta. É só ideia, é só balela, é só soprar que o Léo a voa. Vai achando, né? Vai pensando, né? Vai tirando, né? Olha quem tá de pé, é nós mesmo. Só maloqueiro no corre, do louco mó sufoco. Teve vários que socorre, os outros bichos soltos. Sabe bem como resolve, ou com ou permaneço. Vejo Deus que tudo pode, nós também pode. Tudo como já disse Jesus, segue os passos e vai pra cima sem temer o mal que induz, ou que seduz, ou que reduz. Clique, ou o que apaga a luz. Eu faço jus, eu acendo a luz. É nós mesmo, os maloca ao pé da cruz. Fazendo de Jesus não camiseta e nem seita. Vivendo a vida dele e a nossa nós rejeita. Vamos nós, entre nesse bonde e não fica sóis. O Deus que tudo pode, sei que tá com nós. Quem é tá com nós, ei, quem é solta a voz, ei. Nós por nós é nós, então vamos nós. Entre nesse bonde e não fica sóis. O Deus que tudo pode, sei que tá com nós. Quem é tá com nós, ei, quem é solta a voz, ei. Nós por nós é nós. V-A-N-O-N-O-I-Z. Deixa no meu nome pra você ver. Fazendo acontecer, agindo mais do que falando. Semeando com lágrimas, sempre plantando. Projetos, negócios do reino bolando o plano. É certo, focados no alvo, perseverando. Os paquito, franze a testa, entorta a boca e o nariz. Faz correr com a gente, bem que ele quis. Mas pra fechar, tem que ser temente a Cristo. Linha de frente e assumir um compromisso. Não é só jargão, roubo o tempo de crente. Queremos é gerar frutos, plantando boa semente. Fazendo música com excelência e retidão. E ao descer do palco não perder a visão. A mente vai a milhão, só de pensar na multidão. Ecoar, levanta a mão, vamos nós no refrão. Vamos nós, entre nesse bonde e não fica sóis. O Deus que tudo pode, sei que tá com nós. Quem é tá com nós, ei, quem é solta a voz, ei. Nós por nós é nós, então vamos nós. Entre nesse bonde e não fica sóis. O Deus que tudo pode, sei que tá com nós. Quem é tá com nós, ei, quem é solta a voz, ei. Nós por nós é nós. JR, o Atalaia, soltando uma volta da batalha. Converso que não se espalha, pode ser quitada, mas sei que não falha. Eu falo sério, porque eu não brinco com minhas rimas. Meu rap é sério, porque ele quem conquista as vidas. Então leva a sério, porque Jesus te deu a vida. Jesus é sério, porque ele guia as minhas rimas. Eu só falo a verdade, porque a verdade é quem salva as vidas. Eu só sou uma atalaia, porque Jesus me colocou nessa trilha. Seja lá, seja aqui, pra rimar, MC. Pra pregar, pra louvar, levantar, reagir. Pra lutar, pra vencer, prosseguir com louvor. Pra levar, pra vocês, Jesus Cristo, o amor. Eu não vou me corromper por risadinha e aprovação. Sou montado por Jesus que me formou com as próprias mãos. Vamos nós da banca de caça. Somente soldado guerreiro de Cristo. Não olha pra trás e sou sempre ativo com as rimas corretas do bando inimigo. Vamos nós, entre nesse bonde e não fica sóis. O Deus que tudo pode, sei que tá com nós. Quem é tá com nós, ei, quem é solta a voz, ei. Nós por nós é nós, então vamos nós. Entre nesse bonde e não fica sóis. O Deus que tudo pode, sei que tá com nós. Quem é tá com nós, ei, quem é solta a voz, ei. Nós por nós é nós. Vamos nós, entre nesse bonde e não fica sóis. O Deus que tudo pode, sei que tá com nós. Quem é tá com nós, ei, quem é solta a voz, ei. Nós por nós é nós, então vamos nós. Entre nesse bonde e não fica sóis. O Deus que tudo pode, sei que tá com nós. Quem é tá com nós, ei, quem é solta a voz, ei. Nós por nós é nós.